Acionado 5046, quando possível para o Edneo, Zaque Oscavita. Direto da El, X-Ray Oscavita. Direto da El, grato, Vita. Um November na escuta. Autorizado, da Colônia 35, direto com Proa Norte inicialmente. E após contato com o controle de Salvador, vai seguindo para o ideal. Tem direcionamento, chame para o táxi, chame a Torre 1 no noite, decimal 6, com um November. 6315, chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-25, bom voo. Hotel Oscar Zulu, na escuta. Hotel Oscar Zulu, autorizado voo local, circuito de tráfego da pista 17510. Torre Opera em 118, decimal 6, aciona 01110, Hotel Oscar Zulu. Direto Duna, para 4000 Lima Kilo Zulu. Desce 2000 pés, 1013 no ajuste Lima Kilo Zulu. 1013 para 2000 Zulu. Hotel Oscar Zulu, para acionamento de táxi, Torre 1 no noite, decimal 6. Noite, boa tarde, aciona a identificação, desce ao 050, vigilância, chegada maré. Táxi até a Papá, chama na Papá. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Na Champanice Táxi. Controle da Saner 6210. Prossiga. Possibilidade de passar Itape um pouquinho abaixo de 5000, em torno de 4500, hein? Está livre das restrições de altitude e velocidade. Itape 6210, desce 3000 pés, 1013 no ajuste. 3000, 1013, livre das restrições, 1013 no ajuste. 6210, grato. Romeu, Quebec Lima, boa tarde. Contato radar, mantendo 090, passando a posição Coral. Vou na proa de Itape, aguardando a chegada da Mari, reporte descida. Correção. Vou na proa da posição Conde, reporte através do VR Salvador, Romeu, Quebec Lima. Chame Torre 1086, bom pouso. Torre da 3054, gato. O Chanel 6210, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000, ILS X-Ray, pista 10, salida, autorizado, o Chanel 6210. Autorização de pouso 3154. Aguardando para 3154. É do Zulu November, pronto para decolagem. Autorizado decolagem é com Zulu November, vento no 20 graus, 10 nós. Ecos 1 Novembro, já tô com tráfego na final da 1 da 10. Tem Maquilo Zulu? Maria Julie. Aguardando, tá 3 horas 54. Sinais para informação de tráfego, tô com tráfego agora com trem, transporte de enfermo, decolando cabeceira 35. Gente. Até Oscar Zulu, prossiga. Autorizado até Oscar, chame na Oscar. Zulu November, decolou 49, chame agora o controle em 19-8, tem um bom voo. 19-8, Palmeira. Tá 3154, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, tá 3154. É acionado agora, senhor. Sim, contato radar. Mantenha nível 075. Mantenha as condições visuais. Confirme a pro ideal para destino, Exo November. 018, senhor. Direto na pro do destino, Exo November. DCT, November. Grato. Ah, tá ok. Então, autorizado, dá presente, alinhar e decolar, pista 17, hotel Oscar Azul, vento 140 graus, 10 nós. 140-65, pronto, cópia. Azul 4065 para Campinas, nível 360 autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Bridge. Aerovia Pergulou no 6. Belo Horizonte, direto Zanet, direto Pirassununga, direto Mendes. Controle Salvador 1, 19, 8, Torre 986, aciona 5134, Azul 4065. Azul 4065, autorizado, da pista 660, decolando 1-0-1-3, da Israel, Leda, Bíblia, Data, Neto, Filha, Motor 198, 5134, Azul 4065. 1134, o meu Golf Vito, informação em curso Romeu, registro no 013, no cópia. O meu Golf Vitor Barreira, autorizado na centena, decola da pista 17, curva direita, Momo Albo direto. Controle Salvador 119-8, torre 1986, aciona 5570, o meu Golf Vitor. Hotel Oscar Zulu, mantenha as condições de 2500 pés. Confirme a natureza do seu voo, até onde prossegue e quando regressa. Então, sobrevoar o corredor Bonfim, região do posto ali, e centro histórico e Fonte Nova. Ciente, mantenha as condições visuais, 500 pés, me escuta permanente. Hotel Oscar Zulu. Na sua permanente, Oscar Zulu. Vai direto Barreira. Vitor, confirme também? Para. Acionamento táxi, torno no noite, decimal mesmo, boa tarde. Solo, TAM, 3154, livrou. Romeu Golf Vitor, livre essa nação para Nish Taxi. Free Oscar Vitor, chame Centro Recife, 1251, alterno 1-3-3-25, bom voo. 1-8-7 a bordo. 1-7-8-1, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-3, uma boa tarde. Juliette Alfa, 18-6 lá no ponto de espera, obrigado. Vamos para o 105 da próxima, senhor. Copiado, grato. Aquilo Zulu, complete LS, chame a torre. 118-62 é bom voo. 18-6, obrigado, amigo. Tenha uma boa tarde. Boa. Voo no 4648, sem restrições em etapa, desça 3 mil pés. Ajuste no 0 no 3. Sem restrições, após etapa, autorizado completar o procedimento aqui também. Estou sem batendo, reporte estabilizado. Corre, boa tarde. Lima aqui do Zulu, passou Duna, reportar a Simbra. Pousa na pista 10. Afirma, reporte Simbra. Zulu. Incidente no Vezeral, aguarde 4 minutos. Próximo da Juliette, da 3154. Então 3154, ingresso via Juliette para o gate 4. 4, 4. Vendedores, confirme pessoas a bordo. Tente. Autorizado, simular o táxi, então 3805. É 6210, corrigindo. Solo 54, direito no 219. Direito no 219, essa é 6210. Índio November Alpha, Procópia. November Alpha, autorizado, voo Salvador-Salvador, no meu pés. Corredor Axé, com toque remitido em Veracruz, decola da pista 17 com curva direita. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 0117, Índia November Alpha. Com 781 no livre decolagem pista 10, vento 160 graus 99. Autorizado decolagem com o voo 781. November Alpha correto, para acionamento táxi, torre 18, decimal 6, até volta. Eu informarei pista livre. Zulu. Funcionário 6210, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, funcionário 6210. No Quebec Serra, aguarde vocês. Índia November Alpha, livre sonar, champanhe de chitax. Serra, pronto, cópia. Quilo Quebec Serra, Monte São Paulo, no meu pés, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 0123. Quilo Quebec Serra. 98, bom voo. 98, obrigado. Amateur 55, final até o destino. Vira. Está autorizado, 055. Venda. Controle Salvador, muito bom dia. Muito boa tarde, gol no 781, está na saída da EL 2000. 781, contato radar, vocês mantêm o 360, vou da EL. 360 da EL, pro gol no 781. Gol no 648, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. Tem um tráfego à sua direita. Posição 3 horas, 3 milhas, corrijo 4 milhas, mantendo o litoral a 500 pés no helicóptero. Meia, patrões. 20 altímetro no 0, no 3, livre táxi, champera o ingresso. Como é que serve informar pessoas a bordo? Quer informar pessoas a bordo? Romeu Gol Vitor, livre decolar da ONU 7, vento ONU 30 graus com 9 nós. General, paciente 2 a bordo, altímetro no 0 no 3, livre táxi, chama para ingresso. Zulu, solo 59, livre direita, solo 121, decimal 9. 805, temos o NO 49 a bordo, Fernando Galeão, 4 horas de autonomia. Está livre o ingresso, partilhando e pronto no 7. Espera 18,6, 1013, obrigado. Localizador, Gol 648. Retina 648, torre 118-6. 118-6, boa tarde. Torre Salvador, Gol 648. Gol no 648, reparte externo. Radar externo, 648. Controle, o Papatango Romeu Golf Victor decolou das 17 na sua escuta. O Romeu Golf Victor, contato da decolagem subindo a 100, mantém a flua até 3 mil pés para cruzamento do campo, após saída Momo Alvo, direto Barreiras. Vai manter a flua até 3 mil pés, após Momo Alvo, direto Barreiras, Romeu Golf Victor. Após 3 mil pés, a livre restrição, prova de antena? Positivo, Romeu Golf Victor. Ok, Victor. Marcador externo, Gol 648 em frente pouso, passo travado. Gol no 648, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-2-9, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso na 10, Gol 1-6-4-3. 2, você. Victor Romeu, aprovação 3-5-0, recife. Transcópio. Pronto. Sandy Juliette, flor da rotatória, reporta rotatória. Rotatória, zero decola, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 119.8, transponder 5110. O Oxenem 142. 142, gente, nível 350 aprovado. Período 58, decolada 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 198, controle 5110, transponder. Correto no portão? 07. Chame pronto, 6142. 42. Torre Salvador, boa tarde, eu tava 3-0-3-2-0-5. 3-8-0-5, mantenha o ponto de espera. Mantém. Mantenha o ponto de espera. Uno 781 no centro Recife, 1251, secundário 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-3-1-2-3-3-5, pro gol 1-7-8-1. 1-3-3-133-2-5. 1-3-3-2-5 pro gol 1-7-8-1 na secundária. Obrigado. Seu vento 140 graus com 9 nós. Solo 04, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Decimal 29. Avisou com capo, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, torre 118.6. 118.6 grato, até a próxima, Dilma. É. Voador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Boa tarde, Vitor Índia Juliette. Ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Estará na final de 3 milhas, Júlio. Ligo, solo. 648, via Alfa, em reporte antes da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette, 648. 805, a linha decola, dono 0, vento 150 graus, cono 0 nosso. A linha decola, 3285. Quebec Serra, decolado 05, chame controle 19, decimal 8, bom voo. 19, obrigado. Controle, boa tarde, tiro Quebec Serra, decolado 07, solicita morra direto 2510. Tiro Quebec Serra, mil pés no corredor Axé, aguardando a proa de morro. Mil pés Axé, aguardando a Quebec Serra. Juliette, livre pouso na 1-7, vento 1-60 graus com 1-1-9, altímetro no 0, no 3. Livre pouso na 1-7, Juliette. Decolado ao 06, chame controle 199 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Juliette, voo 648. 648, mantenha antes da Juliette. Para manter posição antes da Juliette, 648. 3805. 3805, contato radar na decolagem, sobe restrito ao nível de voo 080. TAM 3805, saída da EOLE da BDEV, restrito 080. Da EOLE da BDEV, restrito 080, 3805. Positivo, informação de tráfego, tráfego 3 horas, 10 milhas, está no rumo nordeste, mantendo o nível 090, é um Papa Alfa 34. 7. O Papa Tango Romeu, Quebec Lima, controle. A sua escuta, prossiga. Romeu Quebec Lima, temos informação de tráfego 11 para 12 horas, 10 milhas, está curvando agora para seguir no rumo sul, está cruzando o nível 030 em subida restrita ao 080, tipo 2319. 7, Romeu Quebec Lima. Chamando a posição. 3205, o tráfego agora se encontra 8 milhas diminuindo. Certo. Obrigado. November Alfa, linha mantém no 7. Para cruzando. Passa com o Romeu Golpe Vitor, por gentileza, estimado de pouso em barreiras. de Mano Pouso em Barreiras, 1846, ô Romeu Golpe V. 1846, positivo. Trinidad Juliette, solo 108, confirma parte 4. Autorizado backtrack, a parte livrando, atento a aeronave alinhando. Chama o centro agora em 12545, secundária 12685, bom voo. Prossegue Alfa Índia para o portão 02, observando o azul. Alfa Índia para o 02, 64. Bora. Tente Quilo Quebec Serra, proa de morro, Quilo Quebec Serra. Proa de morro, atualiza 2.500 pés. 2.500 pés, Quilo Quebec Serra. Número de 2, chama para os corredores, não é o Quilo Quebec Serra. Confirme Quilo Quebec Serra. Vai manter os corredores. Vai manter os corredores positivos. Manter 1.000 pés até o corredor, até o farol através do farol da barra. O Quilo Quebec Serra, então. E o farol da barra, obrigado. Vai para o farol. Nível 80, 3805. 5 livre da restrição, sobe ao 340. Nível 340, 3805. Controle Salvador, vou matar com o meu Quebec Lima. Passou através de Salvador. Mantendo 090. 7 Romeu Quebec Lima 090. Alfa decolada 11-1 no chão e controle 19 decimal 8, bom voo. De novo 8, obrigado. Solo azul 465, pronto pro carro com 124, apoiando Ribeirão Preto, 4 horas e 30 de economia. Hotel Oscar do Luna, escuta e controle. 060 para 050. Dente Oxané 63-2000, desce para 3.000 pés, QNH 1012. Confia para 2.000? 3.000, 3.000 pés, Oxané 63-2000. Para 3.000, ajustado 1.012, 63-2000. Dente Papão 1000 Índia, November Alpha. Segue 1.000 pés no corredor Axé, reponta fora da barra. Controle é o 3805, poderia coordenar a proa de Bidev? Aguarde. Hotel Oscar Zulu, controle, como recebe? Boa tarde, frequência livre ao estacionar. Oxané 6326? 6326. Autorizado 2.000 pés, livre LS, é posto estabilizado. Informação, temos um tráfego próximo à posição Duna, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. É, para 2.000, hora postar no LS, ou 6326. 12, Salvador, boa tarde, eu vou passar 65 no ponto para o